Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio de Jovem Nerd, 1, 2, 3, pim! Aqui é o Caio Gomes, e esse vai ser o primeiro Nerdcast que os dois hosts vão dormir. Aqui é o Marcos Castro, e marquei um X, um X, um X no seu coração. Aqui é o Rafael Consamirini, e a probabilidade de eu falar besteira converge a 1 uniformemente. Olha aí, cara, só os matemáticos riram, né? Só eu. Piada de matemático. Ah, vai. Ok. Lá vem. Estamos aí, estamos aí. Alguém vai gostar desse programa. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar sobre a matemática, senhores. A única e verdadeira linguagem universal. Sim, nós vamos falar não só sobre números, que chatice. Nós vamos falar sobre a história da matemática. Os grandes pensadores, os caras que mudaram o mundo, a forma de pensar sobre os números. É, cara, bom... Vamos tentar chegar antes do Azaghal entrar no R.E.M. Certo? E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, senhor. Acabamos para mais uma semana de vez em Canelada Zona de Cast. Vamos! Voltou a ficar feliz. Eu estou feliz, eu estou frenético, eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu só vejo freaks. Isso é muito bom. Exatamente, senhor Ca. Neste exato momento você está na San Diego Comic Con 2014. Olha aí que bonito. Fantástico, fantástico. Milhares de pessoas fantasiadas, fantasias muito boas, fantasias ridículas, mas não importa. O que importa é que as pessoas aqui são livres. São pessoas que você olha a idade média 30 anos e você pensa... Aquela figura fantasiada na rua seria batida a tiros. Mas aqui as pessoas adoram. Isso é lindo. Adoro. Isso é barato. Não é lindo? É lindo, então. Muito bem. Bom, vocês sabem, na verdade, a gente está gravando isso com antecedência. Você está imaginando que você está vendo, pelo histórico, essa galera toda, certo? Não, eu não estou imaginando, eu já estou prevendo. Sim. Mas se você quiser realmente ver o que o senhor K está vendo na Comic Con, lembra que ele está postando no blog Sonar do Submarino, que tem um link aí no post desse Nerdcast. Você pode ver as loucuras, os freaks e pessoas felizes e libertas. Libertas, verdade total. Ó, passou uma pessoa correndo aqui pra lá. Que estão lá. Então não deixe de seguir aí o que o Sr. Kai está vendo no blog Sonar. Além disso, você pode seguir o Instagram do Submarino, que é @submarino, ou ver tudo que rolou na Nerd Tour, está rolando agora na fanpage do Submarino Viagens. Procure pela hashtag SubNerdTour também nas redes sociais, você vai ver essas coisas todas, certo? Lembrando também, além disso tudo, você pode seguir o Sr. K no Twitter, que finalmente agora ele tem, rapaz, um Twitter oficial, Sr. K. Uma loucura isso, né? Qual é o Twitter? Eu não tenho a menor ideia. Vamos ver aqui. SR_K_. É isso. Simples. Então, o Sr. K no Twitter, sigam que ele está lá, é ele mesmo, cara. Sou eu, hein? Sou eu. Outra coisa, Sr. K. Diga. Como toda essa viagem está sendo realizada pelo Submarino, eles prepararam um hot site da Comic Con, rapaz. Com todos os produtos relacionados com o universo desse que é o maior evento da cultura pop mundial. Eu não vi ainda, mas minha família viu e disse que é ótimo, hein? Disse que é muito bom, vai passar mais tarde na televisão. Todos os links aí no post. Aliás, Sr. K, ofertas da semana, toda semana o Submarino manda aqui as suas ofertas da semana. Ofertas. Temos essa semana a DVD Arrow, primeira temporada. Opa! DVD Arrow, primeira trepada, ia ser um sucesso. Excelente! As pessoas veem, revêem, a loucura. Primeira temporada em 5 discos de R$ 99,90 por R$ 89,90, só no link exclusivo do Jovem Nerd, só esse fim de semana. Tem o Blu-ray Thor, o Mundo Sombrio, também de R$ 59,90 por R$ 49,90. Tem Kick-Ass 2 Prelude, Hit Girl, primeira edição, quadrinhos, desenhado por John Romita 50 Júnior. E aqui, R$59,90 por R$35,90 no link do Jovem Nerd. Boa tarde, bom preço, bom preço. Temos Homem-Aranha, como tudo começou também, que seria R$15,90 por R$14,90. Tem Caixa Scott Pilgrim, primeira edição, R$58,90 no link do Jovem Nerd. E o Mr. Natural vai para o hospício por R$7,50 no link do Jovem Nerd. Clique aí. Essas ofertas valem este fim de semana apenas da publicação do Snedcast, então veja a data. Links no post, vai lá, acessa diretamente, certo? Certo! E, senhor K, nós vamos lembrar novamente aos nossos nerds amantes de futebol que você pode se cadastrar agora para o Santander Futebol Paixão. Atenção! É um concurso onde você vai responder num quiz sobre conhecimentos gerais de futebol. É uma trivia geral sobre futebol. Geral, exatamente. Geral, sobre ludopédio. O que você sabe sobre futebol, senhor K? Eu sei que tem, se eu não me engano, 11 de cada lado, ao redor de... de cada lado. Ao redor, grande... exato. Ao redor. Às vezes tem 10, às vezes tem 12, depende muito. Tem um lance de uma bola que tem que correr, você que tá no campo da esquerda, isso, tem que pegar essa bola e levar pro meio da trave do campo da direita. Exato, mais ou menos vice-versa. Isso. Vice-versa. Aí depois, na metade do tempo, inverte tudo, pra complicar mais. Inverte pro sol ficar na cara do outro. E, claro, claro, pô, claro, claro. Lembrando que essa primeira fase, ela é feita toda na internet, no site, ou seja, um quiz que você simplesmente vai receber perguntas e vai respondendo. E os melhores, os caras mais sinistros... futeboleiros. Passam para a próxima fase e o concurso todo termina em um grande evento televisionado, rapaz. Que beleza, mano. E dá prêmios fodas, cara. Dá prêmios animais. Então, se você sabe tudo de futebol, você pode clicar aí no post. Tem o link para fazer o seu cadastro e começar a participar agora, porque eu e o Sr. K, a gente tá mal. Clica. Não, cara, no futebol é chuta. Chuta. Se eu entrar num negócio desse, eu ganho mole, cara. Ganho de lavada. Lavada, sei de tudo, de futebol, ludopédio, esporte fantástico. Ludopédio, bom demais. Minha esposa sabe muito mais do que eu, inclusive. Santander Futebol Paixão. Também lembrando, senhor K, que a Nerd Store é a loja do Jovem Nerd. Temos lançamento essa semana, um spoiler mais poderoso que a espada, rapaz. Ele fez muito sucesso, um meme dentro do Jovem Nerd. A camisa, cara, que arte maneira, que lettering maneira que o André Carvalho fez. Muito maneiro. Clique aí no post pra você comprar. Além de livros, Crônicas de Ganor, Independência ou Mortos, temos os protocolos Blu-ray e tudo lá. E o senhor K, eu quero saber quando é que vai sair o livro de sabedoria do Sr. K. As pessoas pedem e você está ciente disso, né? Eu estou ciente, eu estou tentando. Você já começou a escrevê-lo, certo? Já comecei a decupar todos os últimos 10 anos de besteira falado. É muita besteira, né, cara? Demora, então, né? Então, eu sei. Então, mas olha só, eu quero que vocês que estão aí, tweetem pro Sr. K, né, @sr_k_, exigindo que este puto termine esse livro, porque depende dele. Então bota em pilha pra ele se empolgar. Eu sei que ele tem pouquíssimo tempo livre pra escrever, mas ele tá tanto, indo. Né, cara? Eu durmo quase 6 horas por dia. Dá pra dormir menos? Dá pra dormir menos, exatamente. Pô. Certo? Vai lá na nerdstore.com.br. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... A Raiz Quadrada de 400 minutos. Muito bem, senhor K. Nós temos alguns e-mails que nós estamos gravando com antecedência, como eu falei. Então, por exemplo, Nerd Cacete de Agulha, eu não tenho a lista ainda, mas eu tenho dois nomes do Nerd Cacete de Tesoura já, a Rayane Campos Lopes e a Andressa Santos Araújo e a Adriane Santos Araújo, provavelmente irmãs pelo sobrenome, provável, doaram suas madeixas, muito obrigado. E a arte dos fãs, eu não tenho ainda nada, então... Mas isso tudo você pode pôr no post. Posso, tá no post pra galera ver. Muito obrigado por terem mandado e mandarem toda a semana e muito obrigado para aqueles que doaram sangue essa semana, desculpa não falar seus nomes. Agradecemos antecipadamente, exatamente. Kilder Herbert, 26 anos, analista de suporte, São Bernardo do Campo, São Paulo. Finalmente vocês falaram sobre minha série favorita em quadrinhos, o último Nerdcast, sobre Sandman. Não conheço muito sobre esse vasto universo que é DC ou Marvel. Tive meu primeiro contato com Sandman quando uma menina me apresentou durante a minha grande jornada num call center terrível. Olha aí. Olha. Inclusive fica a minha observação, call center é nada menos que uma grande concentração de nerds fudidos da vida. Ela tinha uma tatuagem foda do Morpheus, nas costas, não terminada, ainda assim épica. O melhor personagem não é o Morpheus. Não é? O personagem é a morte. A morte, ah, então. Gostaria apenas de ressaltar uma semicanelada, onde vocês esqueceram de mencionar que, em português, os nomes do sonho e da morte também ganharam uma regionalidade a lá Silvio Santos e Chaves. Sonho é chamado de devaneio e morte de desencarnação. Ah, pra manter os D's. Mas aonde isso? Todos os perpétuos ficam em pé de igualdade na questão onde começar os nomes com D, o que não significa nada. Mas isso... deve ser alguma outra edição bizonha. Será? É, porque, porra, acho que eu tenho aqui sonho e morte. Acho que eu li anteriormente que eram separadinhas também sonho e morte. É, depende da tradução. É porque justamente os nomes em inglês todos começam com D e sonho e morte quebrariam, né? A cadência em português, né? Porque aí tem delírio, tem desespero e tal. O resto começa com D, realmente. Daniel Schneider Bastos, 22 anos, estudante de história, Niterói, RJ. Olá, nerds. Acompanho o Jovem Nerd desde os idos de 2003. Tá velho, hein, filho? Quando estava rolando a cobertura da invasão a Tatooine. Pô, caraca, esse é das antigas, cara. Bons tempos, hein? Esse é das... Pô, ele tinha quantos anos? 11 anos? Ah, veja bem, né? Ele tinha 11 anos nessa época. Olha aí que bonito. Não era a Cidade da Força? Não, não. É porque em 2003 rolou a invasão do Iraque, né? Depois da... Sim, sim. E aí a gente, durante a invasão, a gente fez uma invasão a Tatooine com fotomontagens. A gente escrevia uns textos. Era bem legal. Mas então, mas não tinha também nessa época a Cidade da Força, que tava saindo em paralelo com a Cidade de Deus? Cidade da Força, pode escrever, rolou também por aí, nessa época. Que o Yoda era o fotógrafo, etc. Bons tempos, olha aí. Tá vendo só? Escreva esse e-mail para explicar melhor o conceito por trás do Corinthians, que aliás é um personagem foda. Uhum. Na minha modesta opinião, o personagem mais legal da série, viu? Uhum. Que marca presença em 3 arcos de Sandman. Segundo o próprio Morpheus, em explicação dada no início do arco Entes Queridos, Corinthians seria o pesadelo supremo da humanidade. Sua aparência, com exceção dos olhos, é idêntica de um homem adulto comum, de forma que ao aparecer em nossos sonhos, ele surge como um reflexo soturno do ser humano. Certo. Ele que tem os olhos com boca nos olhos, né? Isso, com dentes, isso. Com dentes, isso. Fantástico, fantástico. O que mais chama a atenção na aparência do Corinthians são os dentes afiados que possui onde deveriam ficar os olhos. É, isso aí, olha. O motivo dessa alteração não é explicado com clareza por Morpheus, o que é ótimo, pois deixa espaço para o leitor refletir. Mas eu acredito que a resposta seja simples. Através do olhar que transmitimos mais sentimento. Tanto que é comum ouvir por aí que o olhar é o espelho da alma. Não, os olhos são o espelho da alma, não é o olhar. O fato de ter uma bocarra, não sei. Não é uma bocarra, são boquinhas. Sinistra no lugar da olho. Sugere que a essência do Corinthians é pura agressividade e crueldade. Ou fome. É, pode ser também. Né? Explicando seu instinto assassino que se manifesta quando ele consegue escapar para o mundo dos homens. Imaginem que sinistro encontrar o seu sonho o reflexo de si mesmo. Mas que é capaz de mover-se por sua própria vontade e que exibe em sua face aquilo que há de pior dentro da raça humana. Simplificando, o Corinthians pode ser interpretado como um avatar de nossos impulsos mais destrutivos. Nos ameaçando com as aspecto de nossa natureza que tentamos fingir que não existe. Porra, foi fundo isso, hein? Olha aí, cara. Olha. Boa análise aí de um leitor de Sandman. Não é? Sobre não. O Corinthians. Corinthians. O pesadelo da humanidade. Léo, bota a musiquinha do Corinthians no fundo. Abraços de um grande fã que sente saudade das montagens e versões resumidas de tempos pré-Nerdcast. Olha aí. Aposto que vocês não sentem. Não. Erro. Só faltou o BRBR. Não, eu sinto saudade, cara. Na época é muito legal. Eu adorava fazer aquilo. Muito bom. Cláudio Morena, 33 anos, ilustrador e designer, São Paulo, SP. Adorei o Nerdcast dedicado ao Sandman, série que acompanho desde o lançamento do país. Quando encontrar cada edição, era uma verdadeira missão impossível. Gostaria de apontar algumas pequenas caneladas no episódio, olha aí. Na verdade, o responsável pela reformulação da Orquídea Negra foi outro membro da chamada Invasão Inglesa nos comics, Grant Morrison, que também faria o Homem Animal e Patrulha do Destino antes de assumir os heróis mais tradicionais da DC. Ué, mas o Neil Gaiman escreveu Orquídea Negra, eu li. Estes títulos, assim como Sandman de Gaiman, foram criados pós-crise das Infinitas Terras e não antes, já como parte da reformulação da editora. Por outro lado, a fase Alan Moore do Monstro do Pântano Tarântano e a estreia de John Constantine vieram um pouco antes, fazendo parte da crise por meio de arco de histórias conhecida como o gótico americano. Neil Gaiman foi contratado pela DC após suceder Alan Moore em Miracle Man, herói inglês que vale um Nerdcast e ajuda a explicar o processo de Gaiman contra Todd McFarlane, e escolheu reformular o Sandman da Era de Ouro, do qual manteve apenas o nome. Morpheus encontrou Wesley Dodds, o Sandman original, no especial Teatro da Meia-Noite, e manteve outro humano conhecido como Sandman dentro do Sonhar em sua própria série mensal. Em tempo, o artista responsável pelo arco inicial de Sandman, descrito no Nerdcast como um cocô, um artista sem talento, pelo Harold Sicker, é ninguém menos do que Sam Keith, mais conhecido como criador da HQ da animação The Max, que passou na MTV brasileira durante os anos 90. Parabéns por mostrar essa obra fantástica para novos leitores. Continuem formando o caráter da juventude nerd. Vejo vocês daqui a 100 anos. Por que? Você vai... Daqui a 100 anos? Você vai dar uma sumida, cara? É porque você não pegou a maldade da coisa. É. Ele está se referindo ao arco de histórias onde o Sandman encontra o sujeito a cada 100 anos para perguntar, e aí, quer morrer ou não quer? A gente falou disso, é verdade. Exatamente. É isso. Uma aí. Das histórias mais bacanas também. Olha isso, o Arca sabe mesmo. Eu gosto, cara. O Sandman é muito bom, bicho. É, muito bom. André Sancarani, 24 anos, estudante, São Paulo, SCP. Lambda, lambda, nerd. Faltou um lambda. Em relação a este Nerdcast, eu não tenho absolutamente nada a reclamar. Ótimo, obrigado. Próximo! Daniel Paiva Fernandes, 33 anos, advogado, estudante de Sistemas de Informação, Itajubá, Minas Gerais. Olá, Jovem Nerd, Azaghal, Sr. Cal, quem estiver na leitura de e-mails. Olá! O Nerdcast 423 foi de explodir a cabeça. Fiquei muito feliz em ouvi-los falar sobre Sandman, a obra-prima do Mestre Gaiman. Gostaria de fazer algumas considerações e apresentar, não diria caneladas, mas ajustes sobre o assunto daquele Nerdcast. Ok, vamos ver. Muito bom. Ao contrário do que foi afirmado, na verdade, a morte tem sim um reino. É um apartamento mostrado em Morte à Festa, de 2004. Seu AP começa a ser invadido por almas de mortos sem lugar para ir, na fase em que Lúcifer abdicou o trono e passou a chave do inferno para Morpheus. Enquanto o sonho escolhia o novo portador da chave do inferno, sua irmã mais velha tem que se virar com os invasores de seu apartamento. Maneiro, hein? Aliás, nessa edição, Alan Poe conhece desespero. No meio da bagunça, passa a história apaquerando. Legal. Maneiro. O que é muito oportuno ao poeta da amargura. O JP se referiu ao personagem Desespero como uma irmã perpétua. No entanto, o A, desejo, é uma perpétuo A, andrógeno. Ah. O personagem se veste e se comporta de maneira em que não é possível definir seu gênero, até porque o sentimento de desejo possui muitas formas. Então não é desespero, é delírio. Não, desejo. Então, delírio, que já foi desejo, é andrógeno. Desespero é aquela japonesa obesa que usa aquele anzol pra se cortar. O curioso é que seu reino é uma versão macroscópica de seu próprio corpo. Existe uma certa desafeição entre desejo e Morpheus, já que nosso protagonista já se meteu em algumas enrascadas amorosas catastróficas sob o domínio de sua irmão e irmã, vide Casa de Bonecas. Sobre a série Constantine, a ideia do politicamente correto John não fumante aparentemente foi de certa forma contornada. Há uma cena do episódio piloto que inicia quando Constantine está num bar enchendo a cara e apaga uma guimba de cigarro. Olha aí, eu ainda não vi. Não. Não sei se os próximos episódios explorarão o problema-chave na trama do herói, já que seu câncer de pulmão é um elemento fundamental para o desenvolvimento de sua história. E já que estamos falando de Constantine, importante salientar que ele dá uma mãozinha a Sandman logo no primeiro arco, quando ele está recuperando seus objetos de poder. Termino aqui deixando um pensamento do Senhor do Sonhar que ilustra bem a sutileza e o brilhantismo das histórias de Gaiman. Abre aspas, o preço que se paga para conseguir o que se quer é conseguir o que se queria. Fecha aspas. Muito bom. Bonito, bonito, bonito. Vamos ver o que acontece, porque, por exemplo, no filme do Keanu Reeves, ele aparece fumando, né? E no final eles fazem uma heresia muito pior, que é fazer ele trocar o cigarro por um chiclete lá de nicotina, cara. Vai tomar no cu essa porra, né, cara? Então, às vezes, é mais legal, assim, ó, não vamos mostrar, mas entenda que ele fuma e o resto ser do caralho do que fazer um, né, um desfecho triste como foi o do filme do Keanu Reeves, né? Cara, tudo bem, beleza, concordo, mas eu ainda assim acho que vai fazer falta. A impressão que eu tenho, inclusive, pelo pouquinho que eu vi do piloto, é que isso vai ser meio que um Supernatural do Constantine. Mas não é isso? A série Supernatural não é um Constantine mais brincalhão? Tudo bem, que seja, ótimo. Ei, vai ter gente que vai gostar, eu vou bater palma, eles gostam, eu não gosto. Mas eu queria ver o Constantine, Constantine. Eu queria ver ele dando cerveja feita com água benta pra Lúcifer. Eu queria ver ele sacaneando o Azazel. Falando, ah, porque se vocês começarem a guerra, não vai sobrar porra nenhuma pra ninguém. E então, o Azazel falando, ah, então tá bom, então você tem salvo conduto. Enquanto a gente não decidir o que faz com você, você vai viver pra sempre. Isso é uma sacanagem. Então, vamos acompanhar e ver o que acontece. Exatamente. Vamos torcer. Eu acho que no mundo politicamente correto de hoje, não cabe. Mas vamos ver. Estamos na torcida. É. Esperança é a última que morre. A primeira é a paciência. Então vamos começar falando sobre o 1. Depois o 2. O 0, né? Pode criar um debate. Não, aí, o 0 vem depois. O 0 vem depois. Olha aí. Muito bem, eu comecei falando que a matemática é a única e verdadeira linguagem universal. Mas não é bem assim que me falaram. Já falei isso no Twitter e falaram, bom, não é bem assim, porque, na verdade, ok, 1 mais 1 é igual a 2 em qualquer parte do universo. Mas a forma com que a gente interpreta e escreve essa equação, ela depende, sim, de uma linguagem que é criada por civilizações diferentes. Ou seja, até na Terra nós temos várias civilizações que criaram linguagens diferentes pra matemática. Aquela dos chineses, aqueles negocinhos que você... Como é que é o nome? Aqueles... Ábaco. Ábaco. Isso é uma outra linguagem de matemática, outro raciocínio. Ok. Eles fazem conta só mexendo aqueles negocinhos ali. Só no tec-tec. Só no tec-tec. A gente tem que escrever uma... Eu faço todas as contas com regra de 3, até... Até adição eu faço com regra de 3. É. Mas então, a matemática não é. Ela depende de uma linguagem que é criada, né, pelo um povo, certo? É uma margem pra debates aí, né? Então, tem uma pergunta. A matemática, pra vocês, ela foi inventada ou foi descoberta? Ah, essa é uma... É isso que eu quero chegar ao ponto. Eu acho que a matemática, ela é descoberta. Ela está lá e ela é verdadeira desde a criação do universo, certo? Ela é verdadeira. Quando você chega a um resultado da matemática, você não inventa. Você descobre o resultado. Ele está lá desde o início dos tempos, esperando você escrever no seu caderninho. Então, a matemática foi descoberta. Só a forma de escrever ela que foi inventada, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Existem diversas matemáticas possíveis. Isso é uma das coisas que você pira quando você entra na faculdade. 1 mais 1 é igual a 2 para um dos possíveis resultados. Não começa. Vai tomar no cu. 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1, olha só, presta atenção. 1 mais 1 não é que é igual, ele vira 2. 1 mais 1 é 2. É a verdade universal. Uma pedra com uma pedra do lado são duas pedras, não? Como é que eu vou falar isso? A não ser que você esteja em 1984 lá e Big Brother fale que não é isso. Não, porque na verdade, existem coisas que eu não quero... Eu tô me coçando pra não entrar nesse assunto. Acho que a gente pode falar isso depois. Mas tem coisas que não são verdade e nem são mentira. São coisas que são indecidíveis na matemática. Então como é que você pode dizer que elas estão ali ou não estão ali? Já estiveram ou nunca estiveram? Porque tem coisas na matemática que são provadas, que são completamente dependentes do sistema axiomático, do sistema que a gente usa como regra. Isso existe. Tem coisas que são provadas, que são independentes e que a gente usa na prática. E é impossível provar que sim e é impossível provar que não. Então, tipo, eu tenho medo de dizer que as coisas são verdade. Porra, mas peraí, calma aí. Mas eu tô fazendo a conta mais simples do universo. Não, isso sim. 1 mais 1, 2. Ok. Se os axiomas forem Zermelo, Frenkel, Choice. Não, né? Tem a história do Einstein que a professora perguntou quanto é 1 mais 1, ele falou... 2,5, sei lá. Tem uma história dessa ou isso é lenda urbana? Cara, 90% das histórias na internet que tem o nome do Einstein, você pode desconsiderar. É que cara. Nem os textos da internet do Arnaldo Jabor. Do Veríssimo. Isso, do Veríssimo, isso. Nunca é. Canção de Clarice Lispector. Exato. E é igual a 3,14, 15,92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Imagina que existem conjuntos de regras. A gente define as regras a princípio, então como vocês falaram lá nos jogos de tabuleiro, você define quais são umas regras e depois dessas regras as coisas valem. Para um determinado conjunto de regras, que a gente chama hoje de Zermelo-Frenkel, 1 mais 1 igual a 2, mas não é necessariamente verdade para outros conjuntos de regras. Nossa senhora. É tipo qual? 1 mais 1 igual a 2 é difícil achar um que não satisfaça isso. Gente, vocês estão ajudando pra caralho em acreditar que matemática é chato pra cacete, cara. Vamos dizer assim, matemática é... Você cria um certo conjunto de regras, você fala assim, ó, seja um conjunto que tem propriedade tal, propriedade tal, propriedade tal. O que mais a gente pode dizer sobre ele e provar que é verdade só dadas essas afirmações que eu dei no início? Então, assim, é quase como se fosse um jogo. Qual o menor conjunto de afirmações iniciais que você consegue fazer pra provar o maior número de coisas possíveis sobre o universo? É um joguinho de lógica. Uma vez eu li, quando era mais moleque, o livro que o Einstein escreveu sobre teoria da especial da relatividade. Escreveu assim pra leigos, entre aspas. Escreveu mesmo ou é pra... Não. Verdade, verdade. Era o livro, eu comprei. Legal. Esse livrinho é muito legal. Ele escreveu pra leigos, entre aspas, né? Você tinha que ter algum conhecimento, né, mínimo matemático pra você seguir. Então, mas ele tinha alguns exemplos bem de comparação com termos leigos que achava bem maneiro. Mas o fato é que o Einstein foi o cara que teorizou sobre a velocidade da luz ser o topo de velocidade que qualquer coisa pode chegar no universo. Não foi ele? Isso. Isso veio do Einstein, né? Isso. Não, nada pode ser acelerado mais rápido do que a luz. Não. Exato. Acontece no universo. E é o que eu achei interessante lendo esse livro, tipo assim, pra gente, a gente fica imaginando uma nave sendo acelerada e chegando naquele ponto e não conseguindo passar. Como é que é? O que acontece? Ela se desintegra? É, né? A gente não consegue imaginar, fica tentando imaginar no mundo real como seria. E por quê? E aí é mais difícil imaginar como que ele chegou a essa conclusão, se ele nunca testou, né? E lendo esse livro, você vê que ele chegou a essa conclusão por contas matemáticas, onde o valor da velocidade da massa, se fosse maior do que a velocidade da luz, a conta dá erro, cara. Não dá resultado. Ou seja, a matemática dá errado. E se a matemática dá errado, isso seria uma verdade do universo, cara. E isso é muito foda. E o Einstein teve um monte de teorias que estavam escritas de forma matemática que foram até depois da morte dele sendo provadas empiricamente com experimentos, com satélites que o nego botou em órbita da Terra e tal, com 1000 experimentos que foram falando, olha, o que o cara teorizou nos números é verdade, realmente acontece no universo. Isso é impressionante, é aí que você vê como a matemática é a linguagem, é o código fonte do universo, cara. Para um físico, essa é a coisa legal, porque a matemática te permite fazer coisas que seriam impossíveis de outra maneira. Você consegue ter uma capacidade de, como você falou, teorizar coisas que de outra maneira você não teria. Um matemático, ele já está interessado na linguagem em si. A gente usa o jogo para poder fazer outra coisa. O matemático, ele quer brincar com o jogo só para ele mesmo ali. A gente, você diz o físico, né? Os físicos, os engenheiros, subclasse. Olha aí, caraca! Engenheiro subclasse. Ok. Pi é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Imagina assim, mal comparando, assim, é como se o físico fosse um jornalista que quer usar a linguagem pra escrever uma matéria de jornal, uma... Sim. Coisa que vai servir pro mundo real. O matemático é o poeta. Ele se interessa pela forma da linguagem, né? Pela forma da linguagem em si. Ou melhor ainda, ele talvez é um linguista, um gramático. Sim, é, sim. Ele quer entender a linguagem e a estrutura da linguagem em si. Eu adorei o serve pro mundo real. É. Mas olha... Físico serve pro mundo real... É aquele... Não, mas olha só. Né, do físico. O matemático estatístico, ele é um cara que trabalha com o mundo real totalmente, né? O Caio Gomes já trabalhou no mercado financeiro com softwares que compram e vendem ações, sabe bem da importância disso, né? Isso é matemática aplicada, digamos assim. Sim. Matemática aplicada é física. Vamos dizer assim. Oh, peraí, eu me formei em matemática aplicada e eu não sou bom em física, hein? Eu sou uma fraude. É física no sentido assim, sabe? É aplicada. Você faz modelos matemáticos para coisas do mundo real. Vamos dizer o contrário. Então, física é matemática aplicada. Entendi. Agora, matemática pura, né? O matemático puro é o cara que ele tá interessado nas regras do jogo. A partir de um certo conjunto de afirmações que eu assumi como verdade, que são os meus axiomas, como é que eu consigo criar outras afirmações e provar que elas também são verdade? Então, uma daqueles problemas de conta matemática que eles mandam a gente resolver é simplesmente você desvendar a verdade ali por trás daquele problema, é isso? Quando você faz uma prova de matemática. Sim, mas tem casos e casos. Porque tem muitas coisas que tem essas somas de, ah, é por que 2 é igual a 3. Essas têm furo. E 90% delas envolvem divisão por zero. Que o pessoal acaba não pegando, que o cara, numa regrinha de brincadeira de equações ali, acaba dividindo por zero. Mas tem somas muito mais bizarras, que envolvem somas infinitas, que dão resultados realmente, assim, estranhos. Tem somas de números positivos que dá menos 1/6. E isso é provado. O problema é que esbarrem somas infinitas. Nossa. Tem essas bizarrices. Então, isso é uma coisa que é uma das primeiras diferenças que quando você começa a estudar matemática, digamos, profissionalmente, é que tem determinadas coisas que a gente dá como garantido, que é o que a gente aprendeu no colegial. Que matemática é fazer somas, resolver equações. E isso, para um matemático profissional, é o de menos. Ele tá muito mais preocupado em entender esses aspectos fundamentais da coisa, do jogo, para entender como mudando uma regra você altera completamente o jogo possível. Então essa que é a graça da faculdade de matemática. Uma das maiores. Ou de história, dependendo da maconha. Obrigado. Eu penso aqui que todo o nosso sistema matemático é baseado nas casas decimais. Nossa matemática é decimal. Nós temos 9 números diferentes, não sei contar o zero, mas temos 9 números diferentes e depois nós temos uma repetição de combinações desses números. Uhum. Ou seja, 1, 2, 3, 4, chegou 10, aí depois o 11 é uma combinação de 1 e 1. Depois 1 e 2, 1 e 3, depois, e aí assim você vai crescendo os números. Ou seja, a base decimal. A cada 10 números você repete tudo, acrescentando mais valor. Eu já li que, por incrível que pareça, é uma coisa meio óbvia, né? A gente tem essa casa decimal porque nós temos 10 dedos nas mãos e os nossos antepassados usavam as mãos para fazer cálculos rudimentares. Então, obviamente, depois de 10, você começa a contar novamente. Isso é verdade, né, cara? Pelo amor de Deus. Sim. Se a gente tivesse 8 dedos em cada mão, nós provavelmente teríamos desenvolvido uma base octal, ou seja, teríamos 8 números diferentes e depois a gente começaria a repetir. O que é possível. A gente não faz porque não é prático e a gente já está acostumado com o decimal, certo? Isso, é. Mas, tanto tem a matemática binária, que os computadores usam muito, que ela é composta de 2 números. Então é 0, 1, daí o número 2 é representado por 1, 0. E assim vai indo. Sim, e não só o binário, como também para agrupar números maiores, a gente usa muito o hexadecimal, que é a base 16. Que vai de 0, né, a 9, e depois tem o A, B, C, D, E, F. Provavelmente em algum jogo, por exemplo, você já deve ter visto esse 0A, 0B, 0C. É baseado no sistema hexadecimal. E existem outras culturas que desenvolveram o sistema baseado em 12, por exemplo. Tem algumas tribos na África que os caras têm um sistema numérico baseado em 12, não em 10. Por quê? Eles têm 6 dedos. Cara, não faço ideia de onde eles tiraram isso. Eles são africanos ali, os caras. Eles têm um negócio que eles usam mais. Aí tinha que ser 11. O vale por 2, né? É o Coringa, né? O Coringa. Mas você vê bem, em inglês, os números que tem nome antes de começar a repetir vai até 12. Aham, entendi. É, tipo, o... Mas qual é o símbolo gráfico pra isso? Não é o numeral que a gente usa aqui, o A? Ah, eu não sei se essas tribos que usam 12 tem sistema de escrita e tal. Ah, sim, ok. Mas... Eles usam 12. Eles não têm senhor de escrita e eles têm uma matemática com base 12? Porra! Parabéns! E assim, também, a gente usa matemática com outras bases diariamente sem notar, né? Tipo, no relógio... No relógio, é verdade. No relógio a gente tem uma matemática com base 12 e uma com base 60. Caraca, é bizarro, né? Bizarro. E quem mexe com vídeo usa também 24, 30, por causa dos quadros por segundo também. É verdade, olha aí, cara. Quantos... A semana é 7. O mês é 30, vai. O mês é pior, na média, varia. Na média é 30. É, pois é, na média. O mês tem nem lógica, né? Não, tem lógica. O mês tem uma lógica. Não é a lua? Fases da lua. É a lua. É de mas lua. Não tem aquela história do mês dos imperadores romanos lá, que começaram a pegar um mês pra trás, pra não frente? É fase de lua. A fase da lua tem 21 dias, então não é a lógica na 28. Lua. 28 dias, é. O 30, pelo que eu lembro, é uma aproximação dos 28 ali. É uma aproximação dos 28 pra poder casar com um ano. Puta, tá, ok. É, realmente, a gente usa bem mais bases do que a decimal no nosso dia a dia, que a gente nem percebe, né? Eu acredito que talvez a base 8, ou bases que são potências de 2, se elas tivessem sido utilizadas, se a gente tivesse, por exemplo, como os Simpsons, 4 dedos em cada mão, seria um pouco mais fácil. Eu tendo a acreditar que seria mais fácil de raciocinar em numa base que fosse uma potência de 2. Por quê? Por quê? Porque... Menos números. Base 16 também é usada por isso. Como o número da base tem muitos divisores, várias contas ficam fáceis. Certo? Várias continhas você consegue fazer de cabeça que na base 10 você não consegue. Aquela coisa idiota que a gente aprendeu na escola. Então, 80 dividido por 10 é 8. Na base 2, existem várias contas que você consegue fazer da mesma maneira, tipo, cortando um número só. Sim. Então, você consegue fazer várias divisões de cabeça mesmo, muito facilmente. Da mesma maneira que a gente faz 80 dividido por 10. Sim. Até porque, na verdade, você, quando calcula o valor, você, na verdade, quando você diz que 80 divididos por 10 dá 8, você, na prática, você tá só tirando um zero. Tá tirando um zero. Ou movendo a vírgula, né? É, movendo a vírgula. Você, na prática, você não tá pegando os 80, o conceito de 80, né? 80 pedrinhas, né? Isso. E olhando elas à sua frente e dividindo e transformando em 8. Na verdade, você tá tirando um zero. Então, se você tivesse um sistema, talvez, se fosse base 2, tudo bem, os números ficariam gigantes, mas em compensação, você poderia dividir por 4, por 2, por 4, por 8, 16, 32, 64 e por aí em diante, muito facilmente. Mas não é o que só a gente... cortando os zeros. Mas não é o binário, não é? Uma base de sim, dois? Binário. Isso. É absolutamente impossível pra gente usar no dia a dia essa porra. Sim, vai comprar um... Quanto é que tá o bombom? Olha, tá 1 milhão. Ou cruzado, né? Cruzeiro. Pi é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc. Vamos falar sobre o número zero. O número zero, ele nem sempre existiu na nossa matemática e ele foi uma revolução, por incrível que pareça. Um número que não representa nada, né? Porque todos os outros números, eles representam algo que a gente possa apontar, que a gente possa tocar, que a gente possa pegar na nossa mão no mundo real. Se você usar a pedrinha ainda como exemplo, você pode representar 1 com uma pedrinha, pode representar 5 com 5 pedrinhas, mas você não pode representar 0 com nada, porque não é nada. É um número que não representa nada, cara. Olha, eu como carioca, eu acho que eu posso dizer muito facilmente isso. Se eu tenho um iPhone na mão, é um número 1. Se eu fico 5 minutos com esse iPhone na mão no Rio de Janeiro, perdeu, playboy. É 0. É muito fácil. O zero veio da Índia, é isso mesmo? Eu tô lendo. O conceito de zero, ele foi considerado e desconsiderado ao longo da história, né? Tipo, os gregos, eles já tentaram lidar com esse negócio do zero, mas eles tinham problemas sérios filosóficos com zero, né? Como que nada pode ser alguma coisa, né? Como que... Os gregos, eles filosofavam demais, né, cara? Pois é. Às vezes, vamos ser práticos um pouco. É. E o Parmênides era o cara que odiava coisas que não existem, saca? E ele influenciou muita gente falando, não existe o não existir. E aí... Não existe o não existir. É, não existe. Logo não deve ser considerado, não, né, deve, cara, ser considerado. É, não se pode falar sobre algo que não existe. Uh-huh. Aliás, as pessoas ficam até se perguntando... Ué, eu fiquei me perguntando quando eu descobri que o número zero veio tardio na matemática. Eu fiquei, mas como é que as pessoas contavam o 10? Se a gente conta o 10, 1 e 0, né? Por exemplo, nos numerários romanos não existia zero. É. E o 10, ele era representado por x. Então, quer dizer, existe, tem como você representar o 10 sem precisar do zero, né? É um problema. Quando o número romano fica muito grande, fica uma merda. Eu curto. O quê? Você curte? Eu curto. MLXX. MCD. Eu curto. Acho maneiro. Você não sabe ler assim fácil? Sei. Sabe? Claro que sei. Você sabe ler? Sei. Peraí, que eu vou dizer Vamos fazer umas multiplicações aí agora. Desafio agora, hein? Pega um número romano alto aí e vê aí na internet. Eu quero ver se a Zaga vai saber. Vamos lá. Caio, vê aí. Tô fazendo aqui. Essa aí eu não sei, essa eu não sei calcular de Ah, ninguém sabe, tá tudo aí. Cadê o matemático? Tu matemático físico? Tô aqui esperando o matemático físico. Não precisa ser o número. Não corta não, hein, Léo? Deixa o tempo todo aí. Vai lá, então. Pega. Vai lá. DCCCLXXX. Peraí. DCCC. DCCC. DS500. CC é o quê? C100. Então 800. Como é que é? DCC? DCCC. Que mais? LXXX. LXXX é 880? É isso? Fácil. Vai tomar banho, rapaz. Mas isso é prático. Muitos anos estudando matemática romana. Muito bom, parabéns. Sem consultar aí, o Jovem Nerd tá aqui de prova. Não consultou mesmo, não. Ele fez aqui de cabeça. Muito bom. Mas então, justamente, era uma forma de apresentar os números meio zoada, porque... Não é zoada? Não é zoada. É zoado, cara. Claro que é. Escreve 1 bilhão em numerais. Escreve em romano. Um bilhão... Como é que é 1 bilhão? 1 milhão! 1 milhão em romano? Ah, como é que é 1 milhão? Um milhão é... O M contra sim em cima. M contra sim, isso. M contra sim. É muito melhor que escrever 1.000000. Agora pega 832 e multiplica por 547. Quando vai ficar romano. Bonito naquele vidro. Sabe? Aquele vidro do Mente Brilhante. Fica o cara maneiro. Vai somando, aí vai somar, passou de 10, ah, passou de X, vai ir agora por cima. Vai ir. Pi é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Mas então, o número zero representa nada. E de que, como é que foi a evolução dele? O que, que ele trouxe pra matemática imediatamente? Ele já tinha aparecido na história antes do Ocidente redescobrir o zero. Uhum. Mas a revolução pra matemática ocidental foi quando o sistema numérico indo-arábico, né, esse sistema que a gente usa hoje, foi descoberto pelos europeus. E aí... De repente, se abandonou o sistema romano, né? Os sistemas que se usava na época. E, por exemplo, fazer conta de contabilidade, de comércio mesmo, de repente ficou um negócio que era super difícil, ficou trivial e era fácil ensinar as pessoas, enfim. Né? Isso teve até uma influência no sistema bancário da Europa e de comércio. Excelente. Agora eu sempre tive uma dúvida com zero, que assim, qualquer coisa que você divide por zero é igual a zero, certo? Não. Divide por zero, não. É não? Não divida por zero. 5 dividido por zero. Não dividirás por zero. Não dividirás por zero. Não, é o 11º. Proibido. O que é isso? Peraí, o que é isso? Não dividirás por zero. É um mandamento da matemática? É o 11º mandamento. O 11º mandamento. Ou o mandamento zero. Excelente. Não, então peraí. Você não pode dividir nada por zero, não, certo? Certo. Porque eu imaginava assim: vamos dividir 10 por 2. Ou seja, você pega 10 pedrinhas e você vai dar pra 2 pessoas, certo? Sim. 5 pra cada um. Se você vai dividir por zero, significa que você não está dividindo isso com ninguém. Elas não têm dono. Na verdade, não. Você tá. Na verdade, assim, grosseiramente falando, e aí eu tô falando uma coisa que vai doer em muita gente aí, porque eu não tô falando em conceito de limite. Mas dividir por zero é como se fosse igual a infinito, tá? Uhum. Seria bem grosseiramente falando. Certo. Se você pegar por exemplo, isso é mais fácil de imaginar, assim, se você pegar uma pizza, tá? E dividir por 2 pessoas, cada pessoa vai ter meia pizza. Se você divide uma pizza pra uma pessoa, cada pessoa vai ter uma pizza, né? Agora, se você divide por meia pessoa, cada meia pessoa vai ter 2 pizzas. É verdade. É verdade, porque a divisão, ela é uma pegadinha. A divisão por fração é uma multiplicação, não é isso? Isso. Sim. É uma pegadinha da matemática, eu lembro disso. Então, se você dividir por 1/4 de pessoa, 4 pizzas. Você tá multiplicando por 4. Então, você tá vendo que o número tá aumentando aí? Uhum. Então, agora vai nessa sequência cada vai vez chegando maior. Ao zero e o zero tende ao infinito, é isso? Isso. Entendi. Olha aí. Uma maneira mais fácil de pensar é, você tem que dividir uma pizza em infinitas pessoas. Ninguém vai comer nada. Exato. Se dividir por infinito é igual a zero, logo, boa, né? Boa, Marcos Castro. Olha aí o matemático. Muito bom. Agora, então, o vezes zero é que dá zero, né? Isso. Vezes zero que dá 10 zero. 10 vezes zero é zero. Por quê? Você não tá multiplicando ele por nada. Então esse 10 nem existe. Você inventou ele da sua cabeça porque você é maluco. Não é isso? Contar ele 0 vezes é nem contar. Não chega ao ato. É potência. Exato. Exatamente. Entendi. Ok. Pi é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. O zero veio se somar aos números arábicos que nós chamamos de numerais arábicos, mas que na verdade são indianos também. Não é, não é verdade isso? Os números que a gente usa hoje? Eles surgiram na Índia, né? E foram adotados pelos árabes ao longo do tempo. E foram os matemáticos italianos que levaram esse sistema numérico pra Europa. Bom, o sistema é espetacular, cara. Porque ele permite que você agrupe coisas muito facilmente, diferente dos romanos que iam criando novas letras pra cada número maior. Mas o zero não veio junto com os numerais, ou veio já? Já veio importado junto. Não, acho que veio. E assim, o que impressionou os matemáticos na época, tem até no Wikipedia, vocês verem, tem um texto do Fibonacci, que é um matemático italiano. Pô, esse a gente conhece por causa do Lost. É, pois é. Número Fibonacci, estamos aí. É. Ele falando que ele ficava impressionado que só com esses símbolos, né, só com esses 10 símbolos, você consegue escrever qualquer número. Sim. Com os símbolos dos algarismos romanos, você também consegue. Mas é um pouco, né, como a gente viu agora há pouco é um pouco... É mais complicado. Complicado. E não é uma representação única, né? Se não me engano, com os numerais romanos, existe mais de uma forma de escrever o mesmo número. E com os numerais arábicos, não. Cada número tem uma representação e pronto, acabou. Entendi. Vamos lá, tinha aquele esquema que o círculo do girassol é igual não sei o que lá, aquela que é equação igual é. De ouro. Como é que é? A proporção... É a razão áurea. Isso. Razão áurea. Isso é existe mesmo ou isso é Dan Brown? Caraca, existe. Jovem Nerd é um descrente escroto. Eu sou o Orelha, cara. Não, mas existe o Orelha. Orelha sou eu. Tu quer pagar de descrente. Não, que descrente, cara. Eu tô brincando com isso. Existe mesmo. Caraca, joga tudo na lama. A vida do cara é jogar as coisas na lama. É porque o Dan Brown, porra, falou um monte de coisa que era inventado. Dan Brown nunca falou de Fibonacci. Falou de proporção áurea. Mas não de Fibonacti. É que os dois são ligados. Os dois são ligados. O cara pega uma coisa e joga na lama. Plá! O que jogou Dan Brown na lama. Tá de eu sacanagem. Não joguei Dan Brown na lama, só perguntei se era verdade ou era ou não, cara. Mas é verdade. A razão áurea é uma razão que se repete muitas coisas da natureza. Existe essa. Fala assim: se eu pego uma samambaia e se eu for pegar as curvas que ela faz, você pode medir ela, dividir o tamanho dela pelo tamanho do raio da curva, você vai ver que ele vai dar um número que é mais ou menos 1,61, tal, tal. Esse número se repete em várias coisas da natureza, em escamas de peixe, em maneiras que peixes se organizam, é um número que se repete no beija-flor, na abelha, tem uma porra de coisa, colmeia. Caraca, e que mistério é esse, cara? Eu sei, é um mistério. Aí o Jovem Nerd, ele desacredita porque não consegue. Não tô desacreditando, eu acho maneiro, cara. Eu não sei se chega a ser tanto um mistério, porque na verdade, assim, não tem talvez uma conclusão direta, mas esse número, ele vem da sequência de Fibonacci, tá? Isso. Que é você pegar a sequência, ela começa com zero, depois os próximos números é um, né? Aí depois você pega os dois anteriores, que é o 0 e 1, e soma. Aí dá um novo. Aí depois, pra formar o próximo número, você pega os dois anteriores e vão somando. Essa razão áurea, ela, na verdade, se eu não me engano, ela é... Quando você pega um termo, vamos supor, centésimo termo, e divide pelo 99, vai dar um número. Aí você pega lá o lado do 200, divide pelo 199. E assim, sucessivamente, você vai ter uma sequência de razões, que são um número dividido pelo outro. Uhum. Quando você vai tendendo esse número até o infinito, nessa sequência, essa razão, ela tende a esse número áureo. Assim, tudo bem, é uma coisa que você vai lá longe pra chegar num número mágico, vamos dizer assim. Mas como essa sequência é formada de uma soma dos dois anteriores é uma coisa, vamos dizer assim, meio construtiva, você vai construindo, somando. Não me surpreende que numa construção celular, numa construção biológica ali, essa sequência exista, você ir crescendo a partir de informações que estão previamente carregadas. Posso estar falando uma besteira como biólogo, mas não me surpreende. Não tá. Existe, isso é são os trabalhos muito legais que foram feitos em 2005, mais ou menos, onde o pessoal mostrou que, usando uma área de matemática que a gente chama de teoria de jogos, que essa maneira de construir os números é uma maneira muito estável, entre aspas. Então, por isso que a natureza, em aspas, escolhe fazer isso. Sempre que um objeto vivo escolhia se orientar dessa maneira, ele conseguia ficar numa situação de vantagem sobre os outros. Então, foi por isso que ele foi aparecendo em diversos lugares da natureza e aparece. Então, como o Azaghal falou, abelhas, samambaias e tal. Girassol, não esquece o girassol, cara. Você tá querendo dizer que foi, na escala evolutiva, foi algo que essa razão, de alguma forma, ela se encaixava com o benefício que ela... Isso, os animais que conseguiam se evoluir de certa maneira, nessa proporção, seguindo essa coisa de Fibonacci, então, por isso que chegando na razão áurea, tinham uma certa vantagem sobre os outros, e por isso eles se reproduziam mais. E por causa disso que ela aparece em todos os lugares da natureza. É uma área que foi estudada, não faz muito tempo mesmo, e é muito interessante isso que você tá vendo. E por ser uma coisa que aparece em muito lugar da natureza, os gregos começaram a observar isso e começaram a fazer as obras deles se inspirando nisso. Então, daí a gente começa a ver obras humanas tendo a razão áurea. Uhum. Músicas também, né, que eles falam, Beethoven e tal. Isso. E chega num ponto que pra gente, a gente foi acostumado tanto de ver na arte, de ver na natureza, que pra gente, coisas que estão na proporção áurea, quando você desenha um retângulo no seu caderno, professor, manda, desenha um retângulo, a gente acaba acaba desenhando um retângulo que mais ou menos, se eu for pegar o tamanho do maior dividido pelo menor, ele dá mais ou menos essa razão áurea. Porque pro nosso cérebro, atualmente, isso é tão repetido que pra gente é confortável ver as coisas nessa proporção. Interessante. Muito bom. Viu, Jovem Nerd? Não é simplesmente uma crendice. Não acredito. E pra quem nunca viu, vale a pena ver. Parece meio besta a indicação, mas ver o Donald no País da Matemática. E ele fala de uma forma até bem intuitiva e bem divertida sobre o desenho do Pato Donald. Exatamente. Ah, não, esse desenho é muito bom. Tem no YouTube. Donald no País da Matemática. Matemágica. Ah, Matemágica. Ah, entendi. Muito bom. Tem uma magia, pô. É isso. Interessante também é que muitas pessoas usam a proporção áurea até em design. Sim. E visualmente você observa que são coisas mais agradáveis quando elas estão na proporção áurea. E essa coisa de ser agradável, se eu não sei se isso é algo que tá no nosso gene ou foi a sociedade colocou, mas enfim, se for genético, já é, tá aí uma mais uma questão evolutiva sobre a proporção áurea. É, interessante. É, o que é agradável ou não? O que que é? Talvez seja harmonia, seja a palavra, né? Se você toca no violão um acorde errado, né? Como um cara principiante chega a tentar tocar alguma coisa, você ouve um som feio, né? Porque não é harmônico. É diferente quando o cara que sabe tocar violão toca acordes corretamente. É, por que que essas coisas, né, são boas pra gente? Nesse caso é fácil explicar por conta da onda, né? Que quando você junta ondas que têm frequências que são... Aí eu acho que... Pô, eu fico falando lá de físico, me dá um nervoso aqui. Mas, porque eu tenho medo de falar uma coisa errada, mas quando você tem frequências que são, vamos dizer assim, eu não sei, são enarmônicas, o que se chama, enfim, mas é uma, vamos supor, o dó, e você tem um outro dó na outra escala, a frequência desse dó na escala acima, do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, exatamente o dobro a frequência. Sim. Ah, então seria uma coisa mais física de frequência de onda entrando nos nossos ouvidos, e é assim que eu estaria explicando o que é harmônico, o que é feio, é isso? De certa forma, sim, mas tem outras regras aí. Tem os outros harmônicos que são o dobro, o triplo, o quádruplo, e por aí vai, coisas que... E também tem dissonâncias que ficam agradáveis ouvido. Na bossa nova, por exemplo, você tem muita dissonância. É verdade. Mas é muito bom. Mas, por exemplo, no Ratos de Porão você não consegue. Claro que consegue. Não, mas a base do punk rock, não só aqueles acordes de quinta, é a quinta, se não me engano, é depois da oitava é o intervalo mais harmonioso, né? Uma coisa assim? Sim. É, depois da oitava é o intervalo mais harmonioso. Eu sei que quando você multiplica por dois a frequência, você pega uma oitava acima, que seria a partir do dó seria o outro dó. E se você multiplica por 3, posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza que seria o sol da escala acima, que é uma quinta. É. Se você, inclusive, bater o piano naquelas notas bem graves, você consegue ouvir os harmônicos. Você não ouve só o gravizão, você ouve o gravizão e várias notas meio misturadas, que são os harmônicos, né? E essas notas baseadas nesses harmônicos é que você consegue ter também uma construção mais consonante, né, da música. A música é matemática, né? Você não diria isso? Total. Tanto que Beethoven surdo sabia compor com ninguém, porque ele estava vendo a matemática da música ali na frente dele, né? Ele sabia que as notas funcionavam umas com as outras e tal. É bem interessante porque a música é algo que é extremamente ligado à emoção humana, né? Tanto que, por isso que eu falo que o Diogo Maynard não tem alma, porque ele diz que não gosta de música. A música é algo que ressoa com a emoção humana, mas ela é matemática mesmo, cara. Até, você fala assim, até na harmonia você diz que ela é matemática porque você está fazendo uma soma de frequências de onda, de sonoras e tal, é interessante. É, esses efeitos de notas que a frequência de uma é uma fração inteira da frequência da outra, isso é basicamente na estrutura da música, e mesmo não só na estrutura melódica, né, das notas, mas na estrutura rítmica também. Quando você pega a sequência de notas do ponto de vista rítmico, então você tem a nota que dura um tempo inteiro, ou metade daquele tempo, ou um quarto daquele tempo, são sempre frações que somam num compasso, somam um tempo inteiro. Então, se você quebra essa estrutura aqui, as notas de um compasso tem que somar um tempo inteiro, você acha esquisito. É verdade. Quebra alguma coisa na sua cabeça. É verdade. E é muito curioso você perceber que, na verdade, muitas músicas, eu diria que a grande parte das músicas tem compassos que são baseados na base 2, em potências de 2. Claro, tem o ternário também, mas a maior parte das músicas são compassos binários ou quaternários. Quando você pega... Como leigo, eu diria mais quaternário, porque eu lembro do 1, 2, 3, 4. Agora, tem músicas, por exemplo, se você pegar uma música com 5, já é um caso uma estranheza. É bizarro. Só que tem uma música que a gente ouve, que tem um compasso que é com 5 tempos, e que ninguém se incomoda. Qual? Que é o tema do Missão Impossível. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Conta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tam, tam, tam, é verdade, tam, funciona, hein? E ninguém se incomoda. Que bizarro, cara. Você vê como é difícil. A música é uma coisa complicada. Não, normalmente bandas de jazz tal, eles tentam entrar. Eles entram em tempos que são muito difíceis. Aí é a piração. Se for um músico solo, trompetista, aí é loucura. Você falar de free jazz, aí é realmente um trio que cada um toca numa parada completamente diferente. Cada um toca o seu. Eu vou tocar uma música, eu vou tocar outra, foda-se. O nome disso é free jazz. Eu acho terrível. Eu amo jazz, mas eu detesto free jazz, porque é a banda do Chaves, cada um tocando uma música. Não sai nada harmônico, é horrível, eu acho horrível. Também ouvi fusion jazz, né? Mas, pô, eu adoro, cara. Porque os caras estão chegando no limite do que pode ser, sabe? É levando a música pro limite, eu acho muito bom. Eu acho que passou, né? Pra mim, o free jazz tá pro instrumental, assim como o Djavan tá pra letra. Porque eu acredito que o Djavan tenha alguma música dele, ele tem um caminho. Eu acho que, assim, existe uma letra do Djavan que faz sentido, certo? E existem palavras que são enigmas. Que se você pegar um zoom de besouro, pai e mãe, guardião, amar é um deserto, você descobre uma música que faz sentido, pegando diferentes pedaços do Djavan. Ninguém descobriu esse enigma até hoje. O dia que descobrir. É tipo um Djavan Minds. Né? Que nem o Tarantino's Minds. Exato. Tarantino's Minds, você tem o Djavan Minds. Tem que juntar todas as músicas dele pra descobrir. Pra montar uma história única. Exato. Fica o desafio aí. Quero ver quem consegue construir uma letra usando trechos do Djavan que tem. O Jorge Ben andou nessa vibe na década de 90, não foi? Sim. Também, sim. W Brasil, tá? As músicas muito doidas, que não faz sentido nenhum. Cada compasso é uma história diferente. Oh, o Tim Maia tem algumas também. Tim Maia. Tem. Pi é igual a 3,14, 15, 92, 65, 30, 59, 74, 7, etc, etc, etc. Essa história de matemática com música, isso é muito, muito, muito antigo e começa lá com Pitágoras, né? Ele é os pitagóricos são os caras que piraram nessa história de que matemática tem uma relação com música. Na verdade, eles perceberam que se você pega uma lira, né, que era um instrumento de cordas que a galera tocava na época, e se você pega as razões do tamanho das cordas da lira que dão as notas musicais corretas, existem razões matemáticas bem definidas, e os caras piraram nisso. Mas o que que o Pitágoras tem a ver com isso? Então, foi ele que, né, supostamente, diz a lenda, foi ele que chegou a essa conclusão, que a razão dos tamanhos das cordas tinham frações fixas. E aí ele começou a achar que, de alguma forma, na natureza existiam essas razões e harmonias escondidas, e isso que era o segredo do universo. Não. E o Pitágoras, ele era meio fissurado por matemática, até num sentido meio místico, assim. É mesmo? E foi ele que chutou a bola, né, dos gregos começarem a estudar matemática. Teorema de Pitágoras, rapidamente, pra quem não lembra. A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. É isso? A soma dos quadrados dos catetos é igual a quadrado da porra da hipotenusa, como a porra querido. Da hipotenusa. E, aliás, e ele incomoda muito isso, porque... Porque ele fala o quadrado... Ele fala errado! Ele fala errado? Ele fala errado, me incomoda por quê? Ele fala, a soma dos quadrados dos catetos é igual a porra da hipotenusa. Não, do quadrado da hipotenusa. É, ou então que a raiz da soma dos quadrados é igual a hipotenusa. Não, peraí, olha só. Isso você tá falando é um triângulo reto, certo? Ou não? Triângulo retângulo. É triângulo retângulo. Isso. O triângulo retângulo, certo? É ali que você aplica Pitágoras, certo? Os catetos são as linhas com ângulo reto e a hipotenusa é a diagonal, certo? Os quadrados dos catetos, uhum. A ao quadrado e B ao quadrado, somados... É igual ao quadrado da hipotenusa. Igual ao quadrado. Por que que tem que ter o quadrado dos três? Não pode ser A mais B igual a C? Não. Por que que é o quadrado? Que um vezes o outro. Ah, bom, o quadrado não é simplesmente um. Bom, é isso. A vezes A mais B vezes B é igual a C vezes C, é isso. E tipo assim, ele que inventou essa porra. Ele falou assim, ó, gente, essa é uma verdade. Não, não. Por que que então é chamado de Teorema de Pitágoras? Ele descobriu, vamos dizer assim. O Teorema de Pitágoras, ele é meio que bem mais fundamental do que o só o triângulo retângulo. Ele diz um pouco pra gente como é que a gente mede as coisas. Uhum. Imagina que você tem uma estrada da cidade A até a cidade B. A estrada não é reta, tá? A estrada é curva, tem que contornar uma colina, tem que fazer um monte de curva pra poder chegar na outra cidade. E você quer saber o tamanho dessa estrada. Quantos quilômetros tem da cidade A até a cidade B? Uma forma de você fazer isso é você dividir essa estrada em um monte de triângulos retângulos e medir. Porque você não consegue medir uma curva, né? Sua fita métrica não faz curva. Isso. É, você não consegue. Então, uma forma de você fazer é dividir a sua estrada em um monte de triângulos retângulos, certo, e ir aproximando o tamanho dessa estrada pelo tamanho das hipotenusas desses triângulos. Entendi. Interessante. E os catetos você consegue medir, certo? Os catetos, sim, você consegue medir com a sua fita métrica, que é retinha. Sim, sim. Se olha você aí for fazendo triângulos cada vez menores, aproximando cada vez mais o tamanho dessa estrada, você vai conseguir fazer o desenho da estrada. É, e você vai conseguir medir, de fato, qual é a distância que você... Entendi. Muito bom. O Teorema de Pitágoras, ele, de certa forma, está associado a como você mede coisas em um espaço que é plano. Sim. Essa que é a ideia. Eu adorava o Teorema de Pitágoras, porque ele era fácil de entender, e quando caía na prova, cara, que eu saiba hipotenusa, vai tomar no cu, cara, isso é ridículo. Eu sabia resolver fácil, adorava isso. Não, e a coisa legal é que se mostra como a matemática, o foco dela mudou ao longo dos anos. Na época dos gregos, ali eles estavam interessados em resolver um problema de medição de terrenos, de coisas realmente do dia a dia. E ao longo dos séculos, isso foi cada vez tornando uma coisa mais abstrata, e a física assumiu esse lado de cuidar das coisas do dia a dia. Então isso é muito legal, que mostra realmente como a matemática que a gente fala hoje em dia não tem lufas a ver com o que os gregos pensavam. Eu acho muito escroto esse nome, hipotenusa, né? É um nome que grava, né? Que ninguém nunca mais vai esquecer hipotenusa. Não, hipotenusa é único. Você pode esquecer aldeído na química, né? Mas você não vai esquecer hipotenusa. É legal isso, né? Não, é muito maneiro. É porque eles batem pra caramba de Pitágoras na gente. Não, batem. Não sei por quê. Por que que tem algumas coisas da matemática que eles insistem? Aprenda essa merda. Eu não sei, mas eu lembro que muitos alunos meus, quando eu dava aula de matemática, me perguntavam assim, por que que eu tenho que aprender cosseno? Aí eu falei assim, pra você poder fazer a prova de cosseno. Ah, sim, mas cosseno não faz parte da minha vida. Eu falei assim, mas a prova faz. Boa! Senos e cossenos. Eu também gostava, eu lembro que era bem fácil isso. Eu não gostava muito de faturação, eu achava esquisito usar ponto de exclamação na conta, cara. É, né? Você é 3! Exato, né? É tão grande o 3 que vira 6, né? 3! E é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Números primos, Marcos Castro, vai. Ah, você quer que eu fale os números primos? Quero, vai. Ah, tá bom, vamos lá. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 30, 37, 39, 41, 43, 47... 53, 59, 61... Pim. Ah, caralho. Eu vou tentar 67. Bom. Não, até testei já. Muito bom. Números primos divididos somente por eles ou por um. Cara. Sim. Isso é só uma constatação matemática, né? Olha só que legal que nós descobrimos. E, na verdade, os números primos, eles são fundamentais. São? Hoje. Olha, são aí. Fundamentais. Na verdade, a gente quer dizer que eles são a base da criptografia, né? Ah, olha só, que legal. Pelo seguinte, porque é muito difícil você descobrir, você não consegue descobrir rapidamente aquela coisa que você falou de fatorial. A fatoração, ou seja, descobrir os fatores de um número é um processo meio chato, você tinha que ir testando por 2, por 3, dividível por 2, dividido por 3, dividido por 5, por 7, por 9, e esse é um processo que não existe algoritmo em tempo polinomial que você consiga descobrir. Ou seja, basicamente é o seguinte, se você pegar um número primo gigantesco, pegar outro número primo gigantesco, multiplicar esses dois, e você der a chave pra um e não der a chave pro outro, esse outro, pra descobrir, pra descriptografar, ele vai demorar um tempo absurdo. E é por isso que os números primos são extremamente seguros. Porra, muito interessante, muito bom. O tempo polinomial foi fazer um charminho só. Essa parada do tempo polinomial, apesar de ser um charminho, é importante. Assim, a ideia é que, quanto maior os números primos que você multiplicou, o tempo que você leva pra calcular calcular quais são eles, ele cresce exponencialmente com o tamanho do número. E aí, o que acontece é, tudo bem, ah, eu fiz um computador mais potente, mais foda, e agora eu consigo calcular. Beleza, eu uso um número com o dobro do tamanho e agora ficou impossível de novo, saca? E entendi. O tempo sempre vai crescer exponencialmente, então não importa quão bom os seus computadores ficarem, eu sempre posso usar números com o dobro do tamanho e pronto, acabou. Por que a gente fala que isso é legal em criptografia? Eles falaram, descobrir que um número é primo é difícil para cacete. Um número alto, né? Principalmente, né? Quanto mais alto, mais difícil. Número alto. Só que se eu te dou os dois, então vamos falar que pra você descobrir uma chave de um arquivo secreto, você precisa saber quais são os dois números que formam ele. Que ele é uma multiplicação de dois números. Ah. Descobrir quais são esses dois números é difícil pra caramba. Se eu sei um deles ou se eu sei os dois, verificar que aquele número é a multiplicação desses dois é muito fácil. Então, essa diferença, ela fala o seguinte. Eu sei que o número é esse. Eu te dou um número gigante. E você quer comprovar que eu sou dono daquele arquivo, eu te dou os dois números e você consegue descobrir que os meus dois números geram aquele lá. Então você consegue facilmente falar que você é dono de uma coisa ou não, entendeu? Sim, mas o que tem a ver os primos? Porque se esses dois números são primos, se eu pego dois números primos grandes pra caramba e multiplico os dois, eu vou ter um número que não é primo, estupidamente grande. Certo. Mas os únicos dois números que dividem ele são primos. Isso não torna mais fácil de descobrir? Se não, você for... saca só, eu acho que faltou uma informação fundamental que é, qualquer número pode ser decomposto como produto de números primos, tá? Obrigado. Esse é o teorema fundamental da teoria dos números, assim. E é por isso que os números primos são tão importantes, porque qualquer número pode ser construído como um produto de números primos. Então, eu vou lá e pego dois números primos, multiplico eles, isso dá um certo número lá. A única forma de decompor esse número como um produto de dois números é essa. Ele não é o produto de nenhum outro par de números, tá? Então, eu te dou esse número e falo assim, ó, sempre que você encontrar... Peraí, vamos dar um exemplo. 5 é o número primo, certo? 5 é o número primo, 7 é outro número primo. Então, peraí, 5 vezes 5. São dois números primos. 25. Dá 25, que não é o número primo. Não existe nenhuma fatoração de 25 em um produto de números primos diferente de 5 vezes 5. Ok, nesse caso não. Não, nunca. Nunca vai existir. Ah, é única. Então vamos lá. Aí eu fui lá, tem um papel na sua mão ali, com uma coisa que eu fiz, e tá escrito 25 nele. Certo. Certo? Aí eu falo pra você, ó, Alexandre, eu quero provar que esse papel é meu. Os dois números que produziram a assinatura desse papel, são 5 e 5. Uhum. Aí você vai lá, multiplica 5 por 5, dá 25, você fala, realmente. Uhum. Por que você sabe isso? Porque apesar de ser muito fácil multiplicar os dois números e testar que é 25, é muito difícil, entre aspas, descobrir que a fatoração do 25 é 5 vezes 5. No caso do 25 é trivial, mas se esse número fosse um número gigante com... Uhum. 50 casas decimais, sim, seria praticamente impossível. Porque você teria muitas possibilidades diferentes de chegar nele. Não, o tempo que levaria pra você calcular quais são os dois números que multiplicados dão aquele número grande seria impraticável em qualquer computador que a gente tenha. Sim. E a beleza dos números primos é tamanha que não tem uma regra, não existe uma equação pra você determinar, exato, qual é o 12º número primo. Você tem estimativas apenas. Você consegue estimar que o 100º número primo, com tantos por cento de confiabilidade, tá perto ali daquela de um número e outro. Tem fórmulas que aproximam, não tem como você dizer exatamente. Ah, o número, o milionésimo número primo é tal, sem você tabelá-lo. E essa dificuldade, na verdade, essa impossibilidade de você criar uma regra matemática baseada em equações pra dizer com precisão qual é esse número primo, uma tabela que gera todos os números primos, é que dá essa segurança. Entendi. Mas, assim, isso me parecia, assim, meio lógico, né? Um computador vai saber calcular 1 milhão de números primos muito rápido, mas não é. Não. Não. Não. A gente já conhece, vamos dizer assim, todos os números primos até, sei lá, 10 casas decimais, 20 casas decimais, a gente já deve conhecer todos. Mas conforme vai crescendo mais do que isso, a gente começa a perder. Uhum. Na verdade, tem aqui, acabei de ver aqui, que o maior número primo numa matéria de fevereiro de 2013, ou seja, já deve ter, né? Mas o maior número primo já calculado tem 17 milhões de dígitos. Caralho. Ok. Mas assim, provavelmente tem um número menor. Tem menores. Tem menores que a gente não conhece, que a gente não sabe que é primo, saca? Caraca, sim. Que bizarro. E não dá pra saber onde eles estão, é isso que é foda. Sim. E essa loucura dos números primos é legal porque daí a gente entra numa outra área que os matemáticos piram, que são problemas que parece que são óbvios e são praticamente impossíveis de se comprovar que são verdade. Se você falar pra qualquer criança no colégio, ele tá lá na quinta série, ah, o número primo é isso, você acha que é meio idiota aquilo lá, mas isso que eles falaram, descobrir qual que é o milésimo número primo é difícil. Então, existem vários problemas na matemática que aparentemente são muito simples e no final das contas são difíceis pra cacete. Esse é aquele primo lá de terceiro grau, quarto grau, que tu nem vê nunca, né? E nem sabe que esse cara é teu primo, né? Só aquelas primas que ficam lá na zona também. Nossa senhora. Essa foi... Tá que pariu. Tem que dar uma balanceada aí, cara. Tem que dar equilibrada. Se precisar de piada de matemática, algumas funcionam. Tipo o quê? Não tem nenhuma que funcione. Não dá. Por favor, faça piadas. Eu tentava usar piadas de matemática na faculdade, ou quando eu dava aula. Era terrível. Não, fala uma, por favor. Usa a clássica da exponencial, vai. Da exponencial, essa ainda requer uma... Essa requer conhecimento de cálculo. É uma piada que, pô, tem que ter um edital pra entender a piada. Teve um moleque na minha sala que mandou uma piada genial na aula de geometria. O professor tava explicando de sacanagem, conceito muito básico como retas paralelas. Ele falou assim, por exemplo, quando você está deitado em cima da sua namorada, vocês formam duas retas paralelas, ó, amigo nosso, e uma perpendicular. Aí, caralho, cara, o professor achou genial, aplaudiu, cara, todo mundo viu meia hora dessa merda. Caraca, que série era essa? Sei lá, segundo grau. Foi engraçado. Nossa, a piada, cara. Foi inteligente, cara. Ah, foi bom. Impressionante é vocês entenderem. Não, todo mundo entendeu, pô. Tem aquela aqui que o matemático falou pro índio. 8π. Nossa senhora, cara. Que merda. Não, tem, é muito ruim. Não, tem umas... Fala, pô. É muito ruim. Deixa eu ver se... Não, uma coisa que eu ajudava a ensinar as pessoas na hora dos conjuntos numéricos é que os naturais é pela letra N, representado pelo N. Tem os reais, que é representado pela R, né? Complexos, pelo C e tal. E aí o pessoal perguntava assim, ah, e os inteiros? Por que quer dizer? Ah, porque são os números inteiros. Puta que pariu. Boa. Pra decorar. Vamos parar por aqui. Pi é igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, 7, etc. Eu ficava muito intrigado com os números imaginários. E que eu não entendia muito bem. Eu já chegava no meu limite aí de abstrato, cara. Como é que dava um número imaginário? O que é um número imaginário, professor? Número imaginário é um número imaginário. Mas o que, que é? Qual é o número? Não, se tivesse um número, ele seria real. Não é. Ele é imaginário. É isso mesmo, né? É, exatamente. É aí, pronto. E aí, não, cara, isso não entrava na minha cabeça. Como que pode ser o resultado I? O que é a raiz quadrada de I? Porra nenhuma. Não, eu sei que não é porra nenhuma. A ideia é a seguinte, existem algumas operações que nos números normais que a gente tá acostumado no dia a dia, elas não são bem definidas. Mas se você estender o sistema numérico de uma forma espertinha, de repente elas passam a ser bem definidas. Espertinho, então é uma gambiarra? É... Mais ou menos. Vamos dizer assim, pode ter começado como uma gambiarra, mas aí depois alguém descobriu, porra, tem uma estrutura interessante aqui. Então, o conjunto dos números complexos, né, que são os números reais, mais esse número i, que é o imaginário, que é a raiz quadrada de menos 1, tem certas operações que elas você não consegue fazer elas só com reais. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de menos 1 não dá nenhum número real conhecido. Uhum. Né? Ela não resulta em nenhum número real conhecido. Então, aí. Mas se você criar esse número i e adicionar ele no seu sistema numérico e criar esse conjunto chamado conjunto dos números complexos, aí a raiz quadrada ela é uma operação fechada, ou seja, a raiz quadrada de um número complexo sempre é um outro número complexo. E aí pode parecer assim, só uma brincadeira, mas de repente isso facilita um monte de contas, assim, você estende as funções que você conhece nos números reais para os números complexos e consegue calcular coisas que você não conseguia antes. É mais ou menos essa ideia. É basicamente como se você tivesse, como se na matemática tivessem alguns buracos que você não conseguia definir bem as coisas, que seriam os números reais. E você colocar os números complexos, você, na verdade, é como se estivesse tapando esses furos, basicamente. Com algo que você não... Ah, não importa exatamente o que é. Na verdade, o que importa não é o número imaginário em si, mas onde você quer chegar. É como se você estivesse tirando uma montanha e atravessando um túnel. Você tá usando aquilo ali, de certa forma, para obter resultados... O resultado que você quer, entendi. Isso. Mas, se eu não me engano, na física, na parte de magnetismo, parte de eletricidade, se eu não me engano, engenharia elétrica, acho que tem muito também. Tem muita aplicação, né, os números complexos. Sim. Muito bom. Ah, eu lembrei de uma piada de matemática. Fala aí. Mas ela é inglês, ela só funciona em inglês, é meio babaca? Não. É porque, por que o 6 tem medo do 7, sabe essa? Ah, eu sei. A resposta tem que ser em inglês, que because 7, 8, 9, né?

É a fórmula de Euler. A fórmula de Euler. Exponencial elevado, então, se é aquela potência de I vezes pi é igual a menos 1. Mas o I não é porra nenhuma. É, então, mas aí é que tá. É aquilo que o Marcos tinha falado. Ele é o túnel que você pega pra atravessar pro outro lado da montanha. Quando você usa o I, você usa um shortcut, um atalho matemático que te leva a certas coisas que são mais palpáveis no mundo real. Essa gambiarra aí, matemática. Sem ter que passar pela... Saquei. Mas é muito estranho você ter três números, que são três números irracionais, né? Na verdade, dois números racionais, né? e um imaginário. Um imaginário. E você conseguir correlacioná-los e de tal forma que tu não é tipo menos 2, ou 3,4. Não, é menos 1. É um número, sabe, forte. Caraca, é muito bizarro isso. Dois números irracionais e um imaginário. Isso é um bando de maluco. É isso, cara. É um bando de maluco saindo do jogo do Corinthians quebrando o carro. Inclusive, o número imaginário é o número que os outros dois irracionais estão achando que tá lá. O número imaginário ele fica falando no ouvido dos irracionais. Olha, vai lá, mata ela, mata ela. É isso, né? Tipo isso. Charles Manson. Pi é igual a 3,14, 1592, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Eu não sei quem leu já o contato. Eu. Óbvio. Mas uma das coisas mais bonitas do final do livro... Eu vou dar o spoiler do livro Contato, então vocês já sabem, né? Okay. Né? É diferente do final do filme. Bem diferente. É mais maneiro. E no final, quando a... Esqueci o nome da menina. Ellie Arroway. A Arroway volta pra Terra, ela começa a naquela busca de tentar provar que ela visitou o mundo alienígena. É, porque no filme, ela volta e ela não tem como provar. E fica por isso mesmo. Tipo, ela fica sabendo a verdade dela. Mas no livro, ela fica obcecada por isso. Querer provar que ela teve a experiência lá extraterrestre. Eu só não lembro como ela tem a ideia de começar a estudar o número pi. Uhum. Realmente não lembro isso. Não é porque, tipo, ela encontra aqueles arquitetos que constroem universos, né? Não é essa a ideia? E aí, se eles construíram o universo, né? Eles escolheram qual, digamos assim, qual é o valor do pi pra esse universo aqui. Não é essa a ideia? Não, esse negócio de arquiteto que constrói o universo é uma coisa bem... Ela mistura essa busca com Deus, porque nesse livro tem toda uma discussão religiosa, religião e ciência, entendeu? Ela namora um ex-padre e tal. Então, ele junta as duas coisas no final, com ela descobrindo uma assinatura... Ele chama de assinatura do criador, alguma coisa assim, né? No pi. Isso, no final ela descobre que, botando todos aqueles algoritmos do pi, lá na porrilhésima casa decimal, ela começa a descobrir uma mensagem escondida lá. Ela descobre um círculo, na verdade. Os números vão formando um círculo, tipo assim, tem alguma configuração de números que você forma um círculo, alguma coisa assim. E isso, na cabeça dela, era uma assinatura do criador. Que a pessoa que criou o universo, então ela escolheu o pi, entre aspas, isso. Ele fez de maneira que de tal forma ele tivesse uma mensagem. Porque ela no filme aparece isso, né? Só que muito rápido, ela falando assim, se Deus criou o universo, é porque ele não deixou não a prova, né? Que ele fez isso, né? E no livro essa discussão é mais aprofundada, né? Sobre por que as pessoas acreditam em Deus, se Deus não resolveu não dar prova nenhuma da existência dele. E no final ela meio que descobre ali uma assinatura, entre aspas, né? É uma brincadeirinha do Carl Sagan, que todo mundo dizia que é o super cético, é ateu, não era porra nenhuma. Era só agnóstico e tal, e brincou com isso, com essa ideia no contato. É muito bom, procurem o livro, que é muito legal. Pi é igual a 3,14, 1592, 65, 35, 89, 74, 7, etc, etc, etc. Eu acho que uma das coisas que, depois de falar de tanto de matemática, a gente não pode deixar de falar é desse povo muito simpático que são os matemáticos, né? Os matemáticos, olha. Os matemáticos. Castro. E os matemáticos que viram comediantes? Por isso que eu larguei. Olha, eu conheço poucos, viu? E piadistas. Ah, isso aí. Vai em qualquer cursinho que você acha uma tonelada. Sim, mas sabe o que é uma coisa engraçada? Que tem muito matemático. Eu acho que, na verdade, eu não sei se isso é uma peculiaridade dos matemáticos, mas além desse lado da música, eu acho que muitos matemáticos têm uma verve cômica. Agora, o problema é que eles não têm a verve social, então eles não conseguem contar a piada. Mas a piada tá lá dentro. É uma agonia, eles têm a piada com eles, mas eles não conseguem. É tipo isso. Tá bem escondidinha. Sim, e como piada depende de timing, né? Então um abraço. Né? Exato, né, cara? Porque assim, quando eu comecei a fazer stand-up, eu ainda tava concluindo o mestrado, né? E eu me lembro que durante o mestrado, eu conversando com muitos amigos, foi um dos momentos que eu mais criei. Uhum. Mais criei de piada, porque além deles, as indagações deles me ajudarem a criar piadas, e eles também muitas vezes davam um insight de alguma coisa. Além disso, o próprio fato de estar estudando matemática deixava minha mente mais agitada. Eu acho que eu ficava criando mais com isso. Mas e aí, fale dos matemáticos. Como você pode olhar pelos três convidados desse programa aqui, o pessoal que mexe com matemática não é um pessoal muito normal. Sim, sim, mas... Então, se a gente vai colecionando ao longo da vida a história de uns caras que são, assim, figuras atípicas. Tipo? Tem um cara muito famoso, que é o Paul Erdős. Ele é um matemático, ele tá vivo ainda. Não morreu já o Erdős? Não, morreu. E o cara, a ideia dele era simples assim. Ele é um dos matemáticos mais... criativos do último século, mas ele trabalhava de uma maneira bastante diferente. Ele não era professor de uma universidade, ele não tinha casa. Então o que ele fazia? Ele queria trabalhar com o Marcos, ele ligava pro Marcos: Marcos, tô indo aí pra tua casa, vou ficar 6 semanas trabalhando com você aí. E chegava na casa dele e ficava lá. Ah. E ele viajava o mundo inteiro fazendo isso, levando a mãe dele junto. Tem uma mãe? Caraca. A mãe. Claro, que matemático disse assim, a mãe. E aí você pensa assim, que bosta, né? Você recebeu uma ligação de uma pessoa que você não conhece, ela vai dormir uma porrada de tempo na sua casa e ainda vai trazer a mãe dele. Mas, porra, é o Erdős, cara. E ele quer publicar um artigo com você. É tipo ganhar um prêmio, saca? Tipo, uh-huh. Não, claro que você pode vir pra minha casa. Caraca, não, o cara, ele publicou tantos artigos na vida que atualmente o pessoal das ciências usa uma brincadeira que eles falam que é o número de Erdős. Que ele publicou com tanta gente que basicamente qualquer cientista vivo, se eu posso pegar pessoas que eu publiquei, essas pessoas que eu publiquei com que eles publicaram, e eu vou fazendo isso repetidamente, consigo chegar no Paul Erdős com qualquer cientista vivo. Tipo o Kevin Bacon. É, tipo então, os graus de Kevin Bacon, eles são inspirados no grau do Erdős. Ah, excelente. Todo mundo tem uma relação com ele de alguma forma. Não, tipo, você, qual que é o seu Erdős, Rafael? Eu não lembro. 4, né? É 4 ou é 3. Acho que é 4. Como é que se descobre isso? Ah, tem um site. Tem um site, você digita o seu nome e ele te dá o seu nome. Ah, por favor, fazer isso. Olha aí. Deixa os matemáticos se divertirem aí, cara. Eu vou ver. A gente fica por aqui. Só um minutinho. Não, cara, e quando esse cara teve um infarto, o médico falou: bom, você tem que descansar aí por tanto tempo. E os caras contam que na frente do quarto do hospital dele tinha uma fila de matemáticos pra trabalhar com ele. Antes do cara morrer? Não, porque ele era tão louco que, tipo, saía um, ele já ia pro próximo, já começava a trabalhar com o próximo. Tipo, ele não conseguia descansar. Então, imagina só os médicos. O número de Erdős e o número de Bacon, o número do Kevin Bacon, né? É. Tem alguns personagens interessantes que tem um número de Erdős e um número de Bacon. São poucas as pessoas. São poucas pessoas. Tanto publicaram com alguém que publicou com Erdős, como contracenaram num filme com Bacon. Uma delas é o Winnie Cooper dos Anos Dourados. Anos Incríveis. Anos Dourados é aquela minissérie. A Winnie Cooper do... Ela virou matemática, pode crer. O Winnie Cooper, muito bom. Então ela tanto tem um número de Erdős quanto o número de Bacon. É uma das poucas pessoas vivas que tem isso. Olha, ela publicou com Erdős. Publicou com alguém. E ela atuou com alguém que atuou com o Kevin Bacon. Com o Bacon, uma das poucas pessoas que tem os dois números. Os dois números, excelente. Então, um segundo número engraçado que o pessoal costuma catalogar também, que é o número de Erdős Bacon Sabá. Hã? Que é, você publicou um artigo com alguém que publicou um artigo com Erdős, você atuou em um filme com alguém que atuou em um filme com Kevin Bacon, e você gravou uma música com alguém que gravou uma música com o Black Sabá. E existe alguém que tem os três? Tem. Porra. Quem? Acho que o Brian May. Porra, sério? Caraca, que maneiro. Eu acho que ele é o... Meu número de Erdős é 5. Olha aí. E Kevin Bacon? Pô, nada. Eu sou comediante aí, posso discutir, quem sabe, um dia, né? Pô, pode chegar. Pô, se pegar pela tua esposa, chega lá, cara. E tu é músico, chega também, lá. Cara. Eu quero ver tu chegar lá no Black Sabbath, pô. O Erdős Bacon Sabbath. E digo mais, meu número de Marcos é 0. Ai, que crato. Vocês gravaram já o Nerdcast comigo, de vocês é 1 aí, ó. Nerdcast conta como gravação aí? Nerdcast conta. Tá contando aí, ó. Eu, de vez em quando, eu tentava no Twitter fazer algumas piadas envolvendo matemática e atualidade. É. Mas não ficava, não dava muito certo, não. Teve uma vez que eu falei assim, pô, Bhaskara ninguém quer saber, né? Pô, se, mas se fosse BBB ao quadrado menos 4AC, eu já tava interessado. Nossa, caralho. Que pariu. Ok. É a fórmula de Bhaskara. Olha meu Deus. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.